responsa sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Aí Patrício, sou direto e reto. A bomba da favela invadindo seu cérebro. Preto pouco louco, combatente da guerrilha. No back ou no vocal, descarregando a minha ira. Vivo driblando a vida, família me agaçou. Pra constar, essa é a firma. Maluco sempre o sistema em qualquer lugar, age como flash. Te dar o que quer, leva sua alma e você nem percebe. Daí pra frente é um passo pro cemitério. Escute o que eu te digo, o papo é que é sério. Quem é sangue bom, a minha ideia. Abraça cururu, Zé Povinho aqui, nem de graça. Do tipo que vou à luta, não espero pela sorte. Guerrilha clandestina, só entra quem pode. Só bicho solto, sem amarelar. Chega mais mano Jamal, lunático no ar. Miaga, sou, agora sente flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente o flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Tô no clima, maluco, eu tô aqui. Bye bye tristeza, cola pra conferir. Do time dos loucos, atacante da partida. Chutei pro gol, 1-0 pra justiça divina. Vencer na vida o que eu mais queria. Os mano ponta firme, lado a lado, correria. Sem deixar brecha, mano, sem vacilar. A firma é de responsos, mano, cola pra rimana. Humilde caminhando, com um sonho desacreditado. Só por ser mais um anônimo, firmei minha fé naquilo que queria. De incentivo verdadeiro, minha família. Os pé de back atrasalado, só de olho. Fitando a cena, os comédios piolho. Aí parceiro, faça a sua correria. Sem me tirar, Deus ilumine a tua vida. Sigo assim tipo D2, tirando onda. Sem tristeza, pois quem canta fica pampa. Malícia espanta pra bem longe, some zica. Lamento pra quem não faz e só critica. O telefone toca, quero saber quem é. Chamou aqui o BKL. Firmeza, qual que é? Eu tô aqui com os indignados na escuta. Eu continuo na luta, filho da puta. Sem ofender, não é essa minha cara. Pareço bobo, mas sou louco na quebrada. Me faço de morto pra abordar o coveiro. Na malandragem musical, eu sou herdeiro. Fico sabendo de um monte de lorota. Chegar no meu ouvido, só conversa, tô fora. É preocupante esse tipo de atitude. Sangue, não dá dessa, nem se ilude. Miaga, sou, agora sente flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente o flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente o flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou, agora sente o flow. O time sempre firme, chuta e faz um gol. Na humildade, na responsa, sem comédia. Zé Povinho, morre de inveja. Miaga, sou.